ardente, sim, sim, meu bem. E a quentura do teu corpo quente, sim, sim, eu sei. O teu sorriso é tão envolvente, parei em você tão de repente. Me alimento desse teu amor, sim, sim, meu bem. E me aqueço nesse teu calor, não sei. Sem medo, receio, sem pudor. Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor de lá, amor de cá. Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor pra dar, amor pra dar. Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor, quero ouvir você falar. Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor de lá, amor de cá. Dessa banda reggae, sim, sim, meu bem. Hipnotizado, todo mundo segue. Sim, sim, gostei. Se você diz que é um outro, meu bem, temos algo em comum. Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor de lá, amor de cá. Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor pra dar, amor pra dar. Tchá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Amor, quero ouvir você falar. Todo mundo sabe.